Meus amigos e meus irmãos, nós estamos aqui estudando o livro das profecias finais. E nós falamos aqui nesse programa a respeito do perigo dos intérpretes da Bíblia Sagrada e da profecia, que tem levado a palavra de Deus, principalmente a profecia, ao ridículo, porque marcam datas e nada acontece. Sabendo disso e tentando combater essa barbaridade, Jesus nosso Senhor não deixou datas, deu sinais da sua volta e disse: ora vós, quando olhais para o céu, sabeis quando vai chover? Então observai os sinais dos tempos e sabereis então a época em que esses fatos todos que vos revelei ocorrerão. Abro a página 68 do livro do Bolso de Cima, publicação da Religião de Deus. O sentido da paixão no final dos tempos. Todos vocês devem ter esse livrinho. Vejam como ele é importante. Quanto à volta de Jesus, escreveu o proclamador da Religião de Deus, Alziro Zarur, na 21ª chave bíblica da volta triunfal do Cristo planetário. Mas voltando às profecias do fim dos tempos, atenção para o que diz o profeta Daniel no capítulo 2, versículos de 42 a 45, no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. E nós estamos vivendo esse futuro, hein? Esse futuro é o presente de hoje. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O segredo está exatamente nos dedos dos pés. Isto nos mostra que a profecia se prolonga até ao fim dos tempos, ou até ao tempo do fim, que é a mesma coisa. A pedra atingiu a estátua, mas se esmiuçou os quatro reinos, não os consumiu. Tanto assim que eles estão já sendo trabalhados pelo anticristo. E se até hoje dizemos no Pai Nosso: venha a nós o teu reino, é porque o seu reino ainda não veio à terra. Ainda não houve cristianismo na humanidade que integramos, sofrendo as suas loucuras deploráveis. Aí fica, portanto, o nosso alertamento às ovelhas do rebanho único. E muita atenção agora, se vocês realmente querem saber a profecia mais importante que já foi feita no mundo. A resposta está aqui. Quando se formar o bloco das 10 nações, que corresponde aos 10 dedos dos pés da estátua, sob o comando do anticristo, então fiquem tranquilos e confiantes na palavra do Cristo. Ele disse que ninguém saberia o dia e a hora de sua volta, nem o filho, só o Pai. Mas aos seus eleitos deixa este sinal particularíssimo: quando se amalgamarem aquelas 10 nações, a partir desse momento exato, saberão os legionários de Deus que Jesus estará entre nós 7 anos depois. Nós estamos estudando o Apocalipse. Nós já passamos pelo título do livro, Apocalipse de Jesus. Segundo João, essa história de dizer Apocalipse do apóstolo João é baboseira. Desculpe-me a palavra, mas é isto. E vivemos o final dos tempos, não há mais espaço algum para deixar quem quer que seja enganado ou enganada. O Apocalipse é de Jesus. Porque logo no versículo 1 do capítulo 1 nós lemos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quer dizer, Jesus recebeu a revelação, passou para um dos seus secretários do mundo espiritual com ordem de trazer a João. Então João foi a 4ª pessoa a receber a mensagem. E ele foi então o repórter, o homem de coragem, o homem de Deus, fiel a Deus, que topou a parada e passou para o papel. Mas alguém pode chegar e dizer: tá bem, tudo bem, mas é um mistério aqui, é um labirinto sem saída. Digo, não, você é que está no labirinto dos apelos das coisas materiais imediatas, não quer ver as coisas espirituais e não percebe, por não estudar, que pelo título o livro é a negação do que você está dizendo. Não há mistério no Apocalipse para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque o próprio título diz: Apocalipse de Jesus. E Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Então não é mistério. Se Deus quisesse esconder, deveria ser mistério de Jesus, segundo João. Não. É revelação de Jesus. Eu estou fazendo um resumo do que disse nos programas anteriores, né? E qual é o caráter do livro? O que, que ele significa? Encontra-se expresso na palavra revelação. Porque revelação é uma coisa revelada, que se torna conhecida claramente, e não algo que se encontre oculto. Olha aí, que coisa, né? E o pessoal dizer que o Apocalipse é um mistério. Moisés, no Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Então é uma refutação àqueles que dizem que o Apocalipse é um mistério. Não é, não, é revelação. É que a turma não queria estudar, mas agora está estudando e aprendendo. Por que o Apocalipse não é um mistério? Por quê, hein? Porque se chama revelação. Não é um estudo empolgante? Mas qual será o objetivo do livro? Será que vocês são capazes de matar essa charada? Alguém aí quer dar uma opinião? Vem cá, Elcio, diga aqui você. E o outro falou, Elias, né? Diga você aqui, por favor. Qual é o objetivo do livro? Revelar a volta triunfal do Cristo de Deus. Você, outro que falou, vem cá depressa. Revelar as coisas de Deus aos homens. Todos dois estão certíssimos. E ele traz também os fundamentos da civilização do terceiro milênio, dos outros milênios. E eu quero deixar um alertamento: o terceiro milênio não vai mudar tudo assim de repente, não, porque muita coisa terá que ser levantada. É como eu escrevi aos jovens há tantos anos, aquela instrução de levantar das ruínas com as normas do governo de Jesus, divinamente resumidas no seu novo mandamento, João 13, 34 e 35, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Se vos amardes como eu vos amei, a civilização do futuro. Vamos em frente, por quê? Viva Jesus! Em nossos corações para sempre.